Capítulo 33 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação da Brivox está em domínio público. Capítulo 33. A meio caminho da herdade, a Ana do Vedor, ao abrir uma cancela para tomar por um atalho de um campo, deu-te rosto inesperadamente com a pessoa que tanto lhe estava ocupando o pensamento. Jorge vinha em direção oposta e preparava-se também para transpor o portilo. Em um relance de olhos, a boa mulher verificou, na mudança de aspecto em Jorge, a exatidão das informações que lhe dera ao filho. E com isso, cresceram ainda mais as suas apreensões, obrigando-a a exclamar consternada. Ó, virgem mãe dos homens! Que maus olhados te deitaram, meu filho, que parece mesmo que saíste agora do cemitério. Bem o tinham dito, mas tanto não esperava eu ver. Então que lhe tinham dito, ama, que me haviam desenterrado? Tinham dito, queres sabê-lo? Pois olha que não ponho nenhuma dúvida em tu dizer. Tinham-me dito que tu não eras o rapaz de juízo que eu supunha, que afinal eras tão bom como os outros, e que por doidices de rapaz andavas mais morto que vivo, amarelo e chupado, como quem tem já um pé na cova. E parece-lhe então que a informaram bem? De menos, que não de mais. Que cara é essa com que tu me apareces? Tu queres ir atrás da tua irmã? Olha, se queres, a coisa é fácil se continuares nesse andar. E então, que é de eu fazer, ama? Uma pessoa não tem na sua mão o engordar e emagrecer. É ter juízo, é não pensares em tolices, ou então, quando já não há remédio, é andares para diante com a cara e não sofreres até rebentares. Agora é que não a entendo, ama. Entendes, entendes, mas se queres que eu fale mais claro, sempre te perguntarei se era coisa que se fizesse dar por noiva ao meu Clemente, que se criou, aos mesmos peitos que tu, a menina que o senhor Fidalguinho da Casa Mourisca enjeitou. A impetuosidade do movimento com que Jorge respondeu a estas palavras da ama, a súbita e intensa vermelhidão que lhe cobriu o rosto pálido e o olhar indignado que fitou na boa velha, assustaram profundamente esta, que quase se arrependeu do que dissera. Ama! Disse-lhe Jorge comovido e com voz severa. Quer acreditar que não pensou nas palavras que disse, nem sabe bem o que elas significam. Vejo, porém, que conhece a meu respeito um segredo que eu desejaria que fosse ignorado. Não quero saber como lhe chegou ao conhecimento. Não negarei a verdade. Deixe-me, porém, dizer-lhe que mal sabe Clemente, mal imagina sequer a grandeza do sacrifício que eu fiz, facilitando-lhe o casamento em que ele me falou. Ana recuperou a sua presença de espírito. E quem foi que lhe pediu que fizesse esse sacrifício? O meu Clemente sabia lá o que fosse-me tinha no coração. Julgas tu que ele era o homem que aceitasse de ti favores desses? Olha o outro, que assim que soube tudo, imediatamente deu o dito por não dito. O quê? Soube tudo? O quê? O que sabe o Clemente? Sabe que o senhor Jorge da Casa Mourisca gosta da menina do Tomé da Herdade e que a menina do Tomé da Herdade gosta do senhor Jorge e o senhor meu filho, que é um rapaz de brio, não está resolvido a ser o trambolho que separa esses dois corações que morrem um pelo outro. Não sabe Clemente que essa afeição, que por infelicidade é verdadeira, está condenada à morte e que não será a recusa dele que a salvará? Não estava o seu filho resolvido a aceitar a amizade leal que lhe oferecia Berta, sentimento que mais tarde as afeições comuns de família, por certo, transformariam em verdadeiro amor conjugal? Não me disse ele a mim que estava decidido a aceitar, se se convencesse de que a ilusão de Berta não podia ser nunca realidade? Pois essa certeza pode tê-la agora, se sabe tudo. E então por que hesita? Se não tem confiança em Berta? Hesita e deve hesitar, sim, senhora. Pois que vem cá a ser esses impossíveis. Olha agora a coisa do outro mundo que o senhor Jorge casou com a Berta da Póvoa. Jorge encolheu os ombros, sorrindo melancolicamente. A Ana do Vedor, interpretando mal aquele sorriso, insistiu com mais acrimônia. É como eu digo. Ai, os escrúpulos então são só para quando muito bem lhes parece. Os impossíveis vêm só ao atar das feridas. Não, que ele não há mais. Tem um pobre homem e uma filha, para quem deseja encontrar um marido trabalhador e honesto, que lhe sirva de arrimo, e vai-se não quando aparece um fidalguinho que principia a olhar para a rapariga e a fazer-lhe garfonas e a meter-lhe teias de aranha na cabeça. E ela, coitadinha, deixa-se ir e prende as asas na rede. E é então que um menino bonito se lembra dos impossíveis e a deixa, e por muito favor, cede-a a um rapaz honrado que a estima com lisura e com as melhores intenções de fazer dela sua mulher. mas a quem ela já não pode dar o coração porque o outro lhe o roubou. E diga-me uma coisa, ficava bem a este rapaz aceitar para mulher a rapariga que lhe diz que deu ao outro coração? Para que quer um homem em casa uma mulher sem coração? Não me dirá vossemecê? Jorge ouvia cada vez mais triste e pensativo as recriminações da ama. Dir-se-ia que algumas daquelas palavras lhe feriam o coração de remorsos, como se nela sentisse o que quer que fosse verdadeiro. Ao mesmo tempo, protestava-lhe também, contra a acusação, a consciência que não o havia acusado tão severamente. Olhando com um gesto melancólico para a mãe de Clemente, que levada pelo impulso da sua eloquência e aumentando de severidade, Jorge disse-lhe com placidez. Tem razão em parte no que diz, ama. Porém, creia que trabalhei de veras para vencer isto em mim. Nem eu sei como me adivinharam, como ela o adivinhou. Ah, sim, lembro-me já, disse-lhe-o eu. Mas não foi, como julga, no intento de iludi-la. Disse-lhe-o em um momento de desespero, quando ela, com lágrimas, me perguntava por que eu lhe queria mal. Eu queria-lhe mal. Disse-lhe então tudo. Ela soube de mim pela primeira vez este segredo, e eu dela um segredo igual. Pedi-lhe então que me indicasse o que devia fazer. Da sua própria vontade nasceu a minha resolução, a nossa. Bem vi, ama, que não sou criminoso, como supôs. Acredita que eu fosse capaz da vileza que disse. O que fiz por Clemente não podia desonrá-lo. Berta sabê-lo-ia fazer feliz, porque compreende bem os seus deveres. Eu conheço a têmpera daquela alma. Mas, enfim, se me iludi, se nos meus atos e ofensa para Clemente, ele que me perdoou, que não houve nisso intenção. Ana Duvedora sentiu que lhe vibrava a corda da sensibilidade no coração ao escutar aquelas palavras sérias e tristes que lhe dizia Jorge. Vai-te daí! Exclamou ela, disfarçando a sua comoção. Quem fala aqui de ofensas? Então acreditas que tudo isto que eu te disse foi a sério? Era o que me faltava. Sim, que eu não te conheço. Sim, que eu não te trouxe nestes braços e te fiz saltar no meu colo e te vi brincar com os mais rapazes e sempre com mais juízo do que eles todos. Pateta de rapaz que não me entendeu. O que me faz enraivar é ouvir-te assim consumido por uma coisa destas. Logo te deu o diacho também para gostares da filha do Tomé, quando não faltavam raparigas que boa conta te fizessem. Que ela é boa pequena, e poucas dessa fidalgaria que por aí há merecem servir-lhe de criada. Mas, enfim, é filha do Tomé, e teu pai era capaz de estourar-se. Mas adeus, minha vida. O tempo dele já passou, e tu é que não has de definhar-te e indizicar só para fazer-lhe a vontade. Vê lá, se achas que isso em ti é do coração... Não, ama, não. A resolução está tomada. Hei de acabar com isto em mim, suceda o que suceder. Jurei. A ama tornou com maior veemência. E a mim é que se me importa com os teus juramentos. Ora veja eu o caso mal parado e veremos o que por aí vai. Vou meter com o fidalgo. Na, na, na. Escusas lá de bolir com a cabeça, que isso para mim não vale nada. Eu bem sei o que me pediu a tua mãe à hora da morte. Deus a chame lá, coitadinha. Levou-vos atravessados no coração para a sepultura. Sabia o gênio do pai e via-vos tão criancinhas. Ou ama, disse-me ela, e parece-me que ainda a estou a ouvir. O que me não deixa morrer em sossego são estes três meninos. Vocês brincavam na outra sala. Olhe-me por eles, ama. Lembre-se que ficam sem mãe. Ai, e eu que tanto gostava daquela senhora. Havia agora de te ver assim, consumido, e ficar-me de braços cruzados. Pois sim, espera que logo. Ama, peço-lhe que não dê passo algum junto do meu pai sem me consultar. Ah, estava bem aviada se esperava pelo teu conselho. Olha agora. Veja que pode causar-me um grande mal, ama. Olha, eu só te digo uma coisa. Queres que eu me deixe ficar sossegada? Trata de me aparecer com outra cara, senão não te queixes. Jorge, que conhecia por experiência os repentes da ama, ainda insistiu por muito tempo. Ela, porém, respondendo-lhe com invasivas, conseguiu separar-se sem haver prometido coisa alguma. A Ana Duvedora seguiu por muito tempo com olhos tristes Jorge, que se afastava lentamente. Depois que o perdeu de vista, na volta de um caminho, suspirou e foi murmurando. Nada, isto assim não vai bem. O rapaz está que faz pena vê-lo. Ainda se fosse com o irmão, era coisa que passava, mas com este... Lembra-me que, já em pequenino, se a mãe ou o pai lhe ralhavam, ficava aquela criança entalada e sem chorar, mas era sabido que o tinham doente por uma semana. Foi sempre assim, brioso como uma pessoa de juízo. Agora é capaz de estalar de paixão e deixar-se morrer por aí sem se queixar. Pois, ao poder que eu possa, tal não há de suceder. Isso lhe prometo eu. Neste solilóquio, foi vencendo a boa mulher a distância que a separava da herdade, onde chegou na ocasião em que Tomé e a sua companheira examinavam e discutiam juntos na sala de jantar as vantagens da aquisição de um campo que o lavrador trazia em vista. A Ana Duvedora foi recebida como quase parenta que era da família. Viva aqui, Ana! Exclamou folgadamente Tomé. A mais guapa das raparigas do meu tempo, sem querer fazer desfeita à Luísa. Lá se viu qual das duas ele escolheu, acudiu com igual humor a mãe de Clemente. Então o que quer? Tudo neste mundo é sorte. Além de que a Tiana já estava tentada com aquela alma lavada do João Vedor. E não se lhe dava volta. Foi o que te valeu, Luísa, se não bem perdias esta boa joia. Luísa sorriu bonacheironamente, como sempre fazia quando o marido gracejava. Mas que santa a trouxe a esta sua casa? Perguntou Tomé. Olá, vamos cá a saber. Quer tomar alguma coisa? Qual história? De almoçar venho eu, e isso mesmo sabe Deus o que me custou. Então andas doente, Ana? Informou-se Luísa com bondosa solicitude. Eu doente? Ora é essa. Eu sou lá a criatura que adoeça. E como vai o Clemente? O nosso Clemente? Perguntou Tomé. Porque eu e Luísa também já o podemos chamar nosso. Devagar, devagar. O melhor é não se acostumarem a isso, para não lhes custar depois a perder o costume. A perder o costume? E por que o havemos nós de perder? Porque já lá vai o afilhado de quem éramos padrinhos. Não entendo, Tiana. Ora, a coisa é simples. E vocês o que devem é erguer os olhos mais para o alto. Ó, Tiana, se quer que a entenda, fale-me claro. E cá a nossa moda. Pão, pão, queijo, queijo. Pronto, para aí vou eu. Pois aí tem. O casamento da sua rapariga com o meu rapaz foi caso falado e acabou-se. Acabou-se? Como acabou-se? Porquê? Porque Berta não tem para aí o sentido. Ora essa, então ela não disse? Disse sim, senhora. Disse que casava e também o disse a meu filho, mas acrescentou que não lhe levaria o coração consigo. Berta disse isso. Quando? A quem? A Clemente. Não pode ser. Mas não leva o coração. Porquê? Porque já não o tem. Como já não o tem? Porque já fez presente dele. Que está a dizer-te, Ana? Já fez presente do coração. Berta, a quem? Ora, diga a verdade, Tomé. Não suspeita mesmo, mesmo de ninguém. Na minha salvação que não. Pois olhe que é verdade. Mas a quem? A uma pessoa que vinha por aqui? A uma pessoa que vinha? Ai, Tomé, que bem o suspeitava eu, exclamou Luísa, juntando as mãos. Cala-te, mulher, aí voltas tu com as tuas tolices. Mas diga-te, Ana. Que suspeitavas tu, Luísa? Perguntou Ana Duvedor. Que eles tinham alguma inclinação um para o outro. Eles quem? Ninguém, ninguém. Esta minha mulher de vez em quando tem visões. Eles quem? Insistia Ana Duvedor. A nossa rapariga e... Cala-te, Luísa. Tu não tens vergonha, atalhou o marido. E quem mais? Acaba, repetiu Ana. E o fidalgo? Completou timidamente Luísa. Jorge? Pois adivinhaste. Ah! Exclamou Luísa com natural satisfação. O quê? Bradou Tomé, erguendo-se com ímpeto e corando. Adivinhaste? Adivinhou? Quem? Luísa? Então, Berta? A Tiana diz que Berta? Não disse que Berta? Oh, Tomé, escusa de fazer tanto espanto. Eu disse que Berta gosta do fidalgo e que ele gosta da rapariga. Tão doida está a Tiana como está a minha mulher. O seu juízo, Tomé, é que não me parece muito seguro. Olhem o grande milagre que a sua filha goste do rapaz, que não tem por aí outro que se lhe ponha ao pé, e que o rapaz, enfim, que o rapaz também tenha a sua inclinação para a pequena, que não é para enjeitar. Olhem a grande admiração. Eu bem pregava a este homem, mas coisa que lhe diga é o mesmo que nada, observou Luísa. Mas quem lhe meteu essas patranhas na cabeça? Perguntou o lavrador com um riso contrafeito, já interiormente inquieto e tentando resistir à convicção que se estava formando no espírito. Ora, quem havia de ser? Uma pessoa que me parece que tem a obrigação de estar bem informada. Foi o mesmo Jorge. Jorge? Jorge disse-lhe? Agora mesmo o deixei na corredora, onde lhe estive falando bem, bem um quarto de hora, talvez. Diana, eu não quero ofendê-la, mas há coisas tão incríveis. Ora, diga-me, não sabe quem me falou na pretensão do seu filho? Sei, sei muito bem que foi Jorge. E vai daí. E sei que Berta também disse que sim. Então, o que mais quer? Mas sei também que o rapaz, quando Clemente lhe falou nisso, ia rompendo com ele. Sei que depois do casamento ajustado, emagreceu e anda como desenterrado. Sei que a sua pequena disse aquilo que eu já contei ao meu Clemente e que o rapaz teve as suas suspeitas e que eu falei, claro, ao Jorge, que não teve cara para negar. Ora, aqui tem. Tomé da Póvoa ficou assombrado com a revelação. Nunca o lavrador dera importância às suspeitas da mulher, cujos instintos tinham visto melhor do que a razão clara do marido. Pois se isso é verdade, disse Tomé, medindo a sala a passos largos, é uma grande desgraça. Oh, aí vem outro, respondeu-lhe a Ana duvidadora, com o seu ânimo intemerado. Credo, parece-me um sino a tocar a defunto. Então, que grande desgraça vem a ser essa? Nem você pensa o que daí pode resultar, Tiana. Mas sempre se lembre que nesta história entro eu, o fidalgo velho, o rapaz e a minha pequena. Se nos conhece bem a todos, suponho que daí pode sair de bom. Quer você dizer na sua? Nós, os velhos, somos dois caturras e os novos são capazes de morrer de paixão. Mas se os novos tiverem juízo, não se importa com as caturrices dos velhos. E estes, o mais que podem fazer é irem um ano mais cedo para a sepultura, o que é bem feito para não serem teimosos. Olha agora! Eu bem o suspeitava, repetia de quando em quando a boa Luísa. Nem eu quero pensar nisso para não me arrepender pelo pouco que tenho feito por aquela família, tornava Tomé. Se o fidalgo soubesse que o filho mais velho se agradara da minha pequena, o que havia de pensar? O que eu, no seu lugar, pensaria? Que isto em mim fora tudo um cálculo. Que procurei trazer o rapaz à minha casa depois de mandar buscar a filha à cidade, que lhe meti à cara, que levei a rapariga para o pé do velho com o fim de o dispor para a aprovação dos meus planos. Oh, que vergonha, que vergonha! Então é que ele teria razão para me olhar com desconfiança, e quem lhe não daria? Mas que cegueira a minha, cegueira! Mas se eles mal se falavam, se Jorge parecia tão ocupado nos seus negócios que a nada mais dava atenção... Ai, eu cá bem o suspeitava, repetiu Luísa. Isso não pode ser. Cada vez mais me convenço de que isso é impossível. Pois digo-lhe eu que é verdade, como dois e dois terem quatro. Ora agora, eles dizem que decidiram acabar a todo custo com aquilo por causa do velho, e daí veio a história toda do casamento. Mas no andar em que vão as coisas, parece-me que eles acabam, mas é consigo. É uma desgraça, mas que remédio! Ainda que eu cuidasse de ver morrer uma filha, havia de me opor a esses amores, e mais depressa a recolheria em um convento. O que aí vai, o que aí vai, o homem de Deus! E ele talvez muito mal se a filha lhe casasse com o rapaz. Era uma desgraça, repito, e eu nunca mais poderia olhar de frente para o fidalgo, como o fiz até agora, graças a Deus, porque então teria eu razão de me suspeitar de intriguista. Se a sua consciência ou não acusa, não lhe dê canseiro ao que os outros pensam. Eu bem tu dizia, Tomé. Não, que tu não querias crer, insistia Luísa, entre pesarosa e satisfeita. Já me tarda a ver a rapariga para fora dos bacelos. Mal sabia eu, quando a levei para lá, que um dia podiam vir a julgar que eu o fizesse por cálculo. Deixe estar a rapariga onde está. Deus que conduziu as coisas assim, lá sabe para que o fez. A Tiana não sabe o que o fidalgo velho tem sido para comigo. Não sabe que ele mal me pode perdoar o eu ter levantado a casa de fronte do seu palácio e melhorado de ano para ano a minha, ao passo que a dele ia caindo por terra. Não viu o que ele fez só porque soube que o filho tinha vindo ter comigo para o ajudar a livrar-se da usura e das dívidas que lhe deitavam a perder a casa. E agora então, julga que eu hei de sofrer que ele suspeite sequer que as minhas tensões eram ou são as de engrandecer à custa dos seus a minha família. A Tiana sofria isto? Mas não se está a ver como o velho gosta da sua pequena, que nem de ao pé de si a deixa sair? Quem sabe? Às vezes... Luísa suspirou, entrevendo a risonha perspectiva que a Ana do Vedor, assim, em confusas tintas, lhe pintara. Não sou eu que me iludo com essas coisas, Tiana, prosseguiu Tomé. O meu plano está feito. Hoje mesmo, Berta há de dormir na herdade. Se o seu Clementa não quiser, paciência. Nem eu quero obrigá-lo, nem à rapariga a casar contra a vontade. Apesar de tudo, confio no juízo de Berta, que há de ver as coisas como elas são. E por isso, não me dá cuidado. Que se assim não fosse, eu lhe afirmo que a levaria outra vez para Lisboa. O Jorge é também um rapaz honrado. Tudo se há de remediar ainda, querendo Deus. Olhem que homem este! Escusa de tomar essas cautelas todas se o que quer é separá-los. O perigo não está onde pensa. Eles mesmos resolveram esquecerem-se um do outro e não precisam que você os separe. Olha agora! O perigo está em que Jorge já anda doente e que provavelmente a rapariga não há de ficar com muita saúde se ele lhe morre. Veja lá se isso não é bem pior do que o casamento. Deus Nosso Senhor nos acuda! Exclamou Luísa assustada. Não fale em casamento, Tiana, que até me envergonha essa palavra. Pois então não se envergonha e prepare o enterro da sua filha, que o rapaz não tardará muito. Olha agora! Este homem parece que não tem coração de pai. Eu não sei que diacho de coração é o dele. Deixe que, quando lhe quiser acudir, já não há de ser tempo. Há de ver a filha morrer-lhe e então é que hão de ser os arrependimentos. E que quer que eu faça, mulher? Exclamou Tomé já exasperado. O meu dever é este. Deus que determine depois o que for da sua vontade. E julga que se eu pensasse como pensa a Tiana, que isso me serviria de alguma coisa? Parece que não conhece o Fidalgo. Pois tantos anos que conviveu com aquela família, ainda lhe não fizeram conhecer o gênio dele? Mas que me importa a mim o gênio do velho? Ora, essa é que está muito boa. O velho tem 1 ou 2 anos de vida, e lá para o não zangar, não onde o rapaz e uma rapariga fazer a sua felicidade. Olha agora! Pois sim, o vosso mecê fala bem, mas o que lhe digo é que não tarde nos bacelos, e que já de lá não venho sem a rapariga. E saindo da sala, de veras preocupado, Tomé ia murmurando. Foi uma desgraça, uma verdadeira desgraça, meu Deus! A Ana do Vedor viu-o sair e meneou a cabeça com certo ar de benévola ameaça. Sim, ele é isso, pois já que tu és teimoso, eu te prometo que me hás de ver pela frente. Vai, vai aos bacelos, que quando lá chegares já hás de encontrar novidades. Olha agora! Adeus, Luís, adeus! Luís ergueu-se e, abraçando-se na sua amiga, desatou a chorar. Oh, mulher, você por que chora? Olha agora! Tenha juízo, mulher! Deixe lá que há de viver para ver a sua filha bem casada e feliz. E deixe-me que preciso de ir adiante de Tomé para ele não fazer tolices. Ai, eu sempre suspeitei isto. Ele é que não queria acreditar. Pois agora já acredita. E eu mais confio em Deus e deixe-me sair. E a Ana do Vedor saiu apressada e murmurando de instante em instante. Olha agora! Fim do capítulo 33.